246, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette para 02, 305, pronto para a cópia. Tá, 3305, prossiga. Motorizado Recife, nível 330, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5110, coteja. Então, 3305 autorizado para Recife, nível 330, saída Pucca, transição Aracaju, controle 120, decimal 8, transponda 5110, decolada 10 com curva esquerda. Protejamento correto, chamar a pushback de isolamento. Obrigado. Torre Salvador. É, boa noite, o Rio 5972. Estabilizado no ILS, pista 10, trem baixo para baixo. Boa noite, Rio 5972, livre pouso na 10, vento 080 graus com 99, altímetro no 0 no 1. No 0 no 1, está livre o pouso na 10, Rio 5972. Paulo Salvador, Oxané 63, no trecho de estacionamento, portão 04. Autorizado, chama para o táxi. Ele é quatro táxi, Oxané 63. Solo 55, livre à direita, táxi na frequência, via Alfa Kilo Pat 3. Táxi na frequência, Alfa Kilo Pat 3. Quer que vá, Sérgio? Boa noite, 88, estabilizado DLR 10. Boa noite, boa noite, 88, reparte externo. Cortará. Taxi Xenia 63-13, a bordo 164, ao sul do dia. 5 e 10, alterna Galeão. Gente, no 64 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2, no noite, só na 5. B11 de Alfa, 285 no ponto de espera, boa noite. Não no 0, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 1. O Rio pousa no 0, agora 8. Confia mais uma vez o vento para o 1888. 080 graus com 7 nós. Muito obrigado. Da morte, aguarde cópia. Torre Salvador, questionnaire 6313, mantendo no zero, pronto. 6313, ali mantendo zero. Aliás, mantendo no zero, 6313. Solo 00, nível direita, táxi na frequência, via Alfa, Kilo, Pax 3. Alfa, Kilo, Pax 3, tudo. A linha decola da 1-0, vento 070 graus, com 7 nós. Livre decolagem pista 1-0, Xané 63-1-0. Via Alfa, Kilo para o 4-3, Goro 888. Afirmo. Houston 3305, chama para o táxi. É 313, decolado ao 02, controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado, 63, por nos prestar o ouvido. 5001, pronto para cópia? Blue 5001, pronto para cópia? Blue 5001, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêndulo 10. Saída da El, linha da Motiva, decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5111, coteja. Passaram autorizado para Guarulhos, que é a porta de Santarém, que é a Aeronave da Morte. 208 é o. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Torre Salvador, boa noite, o gol 1170. Estamos a 2 milhas do centro e mais travado. Boa noite, gol 1170, livre pouso na 10, vento 080 graus com 8 nós, altímetro 10 no 1. E 11, livre pouso. 70. para o TAC, rotando 3305, temos 180 a bordo, 35 na calma. Altino 80 a bordo, altímetro no 011, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1-8-195. Táxi via Índia Alfa, Zulu 4959, informa o nível pretendido. Sem saída prevista, Coral, aguarde cópia. Coral, aguarde cópia, já. No 70, sol 08, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, mantendo sua frequência, reportaria antes da Juliette, gol 970. Vou começar 3305, a linha decola do ano 0, vento 080 graus, com meia dúzia de lance. Decola lá no 0, tá? 3305, decolado 112, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, Sam 3305. Oi, Oxanã 6224. Chega o trem, livre pouso 9-0, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0-9. Livre pouso 1-0, é adicional 0-1-1, embaixada travada, Oxanã 6224. Juliette, bom 9-70. Bom 9-70, táxi via Juliette, portão 7. Portão 7. Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 51-12, coteja. Autorizado para Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída Coral, controle 120, decima 8, decima 8, chamarei para posicionamento, para lá, para lá. Do Alfa X-Ray Bravo, boa noite. Boa noite, prossiga. Alfa X-Ray Bravo, solicita autorização de repórter da aeronave do Ranger 10 para o pátio 3, posição 4, Romeu. Gente, aguarde para o reboque. Chiné 6224, solo 15, livre à direita, ataque na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Torre Salvador, muito boa noite, Papatango, Mike, papapapá, transferindo. Boa noite, Papatango, Mike, papapapá, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 070 graus, com 7 nós, altímetro no 0-1. Ciente do vento, no 0-1, livre pouso na 1-0, Mike, papapapá. Interno, baixado travado, Mike, papapapá. Vente livre, pouso não no 0. ataque azul, 001, está com 112 a bordo, 4 horas e 40, autonomia, altena, 0. 21-1-2 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, parte pronto no ponto de espera. Identificado 122 a bordo, e autorizado via Índia Alfa, ponto de espera da 10, a porta pronta. 21-1-2-2 a bordo. 22-3224, táxi via Juliette para o portão 3, observando a aeronave da Azul saindo do pátio. Uso 5001 na linha, mantenho no 0. 0 vai, papapá, solo aos 19, informa o pátio de destino. Passa. Gente, livra à direita, ataque na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Aqui via Alfa, reporte na Juliette. O 5001 no livre decolar da 10, vento 080 graus, com 7 nós. Uso 4959, autorizado, chama para o táxi. Já mandei para o táxi. Salo, boa noite, eu rio 5972 para autorização de tráfego sempre na Alfa. 3178, boa noite. 3178, boa noite, a parte externa. 972, saída prevista da Euleda Bidev, aguarde cópia. Aguardando. Azul 5001, decolado aos 21, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, 5001, obrigado. Boa noite. Ah, táxi via Juliette, pátio, Lima, Mike Quebec, chama na Quebec para cruzamento da 17. Ok, Juliette, Lima, Mike Quebec, chamarelo para Quebec. Mantém o ZP? Afirmo. Estou estando, vai ser travado 3178. 3178, livre pouso na 10, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no 09. Está 3178. Ativo. Autorizado Galeão, nível 400, via Peruísque 50, saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5113, coteja. Autorizado 4300, da Euleda, Bidev, pode decolar de curva direita, controle 120.8, código 5113. Upper Whisky 50, chama para pushback funcionamento. Para o táxi azul 4959 com sexo 0 a bordo, 13,5 na autonomia, alternativa Salvador. Índia 70 a bordo, altímetro 10 no Uno, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no Noite, sua 95. Utilizar o táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no Noite, 95, ajuste no 0 no Uno, azul 4959. X-Ray Bravo na escuta? X-Ray Bravo na escuta. Ok, temos uma aeronave pousando que vai para o setor, tivemos mais 5 minutos para o início do reboque. Ok, X-Ray Bravo 5. No 3178, solo aos 24, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette na 3178. Torre Salvador, cordial boa noite, azul 4959, no ponto de espera da 10 pronto. Azul 4959, ali mantenha no 0. Cuidado, aninhar e mantê-lo no 0, 4959. A linha decola da 10, vento 070 graus, com meia dúzia de nós. A linha se decola da 10, azul 4959. Paulo Salvador, tá 3178 na Alfa. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, antes da Juliette, aí não tem. Azul 4959, decolador 26, controle 120 decimal 8, bom voo. Vai chamar o controle 1208 4959. Mais papapá, autorizado cruzamento, após táxi até o pátio 5, frequência livre a estacionar. Táxi via Juliette, posição 1-4 da remota. Remota 1-4, tem 3-1-7-8. Bravo, autorizado início do reboque, reporte através do portão 612. Alfa XV Bravo 5. Estimado para início do táxi. 5 minutos. Quais são para início do pushback? Confirma 5 minutos? É, pode ser um pouco menos, já acabamos aqui, só para fechar na porta. Ciente. X-Ray Bravo, autorizado até o Pat 3, a parte ao término. Alfa X-Ray Bravo, ciente, até o Pat 3. Torre, Salvador. Muito boa noite, viu? 98110 para autorização. Eu guardo de costa 9810. Aguardando. Poderia informar só a pega prevista? Saúde da Mótima. Salvador, boa noite, Serena 24, tem saída prevista, Pucca, transição Aracaju, aguarde número 2 para cópia. Pucca, transição Aracaju, Serena 224, aguarde. 9810, pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 10, saída da EL, Leda Motiva, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 51 no meia, coteja. 340 autorizado, via Zulu 10, decola da 10, curva direita da EL, Leda Motiva. 208, controle 51 no meia, o transponder. Cotejamento correto, chama para flexionamento. Chama remoto. Xenia 224, pronto para cópia? Pronto, cópia, Xenia 224. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5114, coteja. Autorizado Aracaju, nível 190, decolando da 10, com a primeira curva esquerda, da Pucca, Aru, Golf 677. Controle 120, decima 8, e o transponder 5114, Xenia 224. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama para posicionamento, Xenia 224. 12, gol 1970, estabilizado em ILS. 70, reparte externo. Nave 5972 em coordenação com a equipe de solo após parada da aeronave da Azul ingressando no pátio, no reboque. Está autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Chama para o táxi, 7-0, livre pouso na 1-0, vento 0-7-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0-1. Ei, livre pouso, 7-0, tá bom. boa noite. Boa noite, Bruno 723, continue a aproximação, aguarde pista livre. Zero, solo 42, livre à direita, ataque na frequência via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, da Juliette, com a nossa ação. Livre pouso não no zero, vento 060 graus com 7 nós, altímetro no zero no 1. Solo Rio, 473 para o táxi, 8 a bordo, 3 horas de dia, tempo de barulho. Tente aguarde cópia. Altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, acima 95. Solicitado o site, Índia Alfa, encontro no ponto de espera 129. Táxi via Juliette, portão 9. Juliette, nosso bom, nosso céu. 723, passo 4, livre direita, frequência de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, voo na 723.